Passaré 2-2-3, controle 19-8. 19-2, Passaré 2, bom dia. Bom dia, Chanel, 63, 1-2, pronto. 3-1-2, ali mantém, Campo 0-0, bom dia. Ali mantém, 63, 3-1-2, autoridade de colagem, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 5 nós. Livre de colagem no 0, SNM 312, decolada, 15, controle 19-8. 19-8, bom dia. Posição 3302, perdão, 3304, pronto para ingresso de São José. A linha decola de imediato sem parada, são 3304. Fez a linha de decolar, sem parada, vento 1970 graus, 7 nós. Posição 0, 3304. Oi, boa tarde, bom dia. É o Gol 630, final da 1-0. Gol 630, bom dia, ajuste no 0 no 8, coxinha aproximação, guardando pista livre. Gente, 630. Pouso na 0, Gol 630. Então, 3304, regular 225, controle 198. 198, bom dia. É 30, falou de 27, Oli Brown, 219. 219. 9979, boa, linha, decola, pistão 0, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Azul 9979, decolado 233, controle 119.8. Azul 9979, decolado 233, controle 19.8. Torre, o 9979. Decolado 233, controle 19.8. Teste. Dá pra verificar lá se não tem algum animal morto ali no meio da pista, no próximo ali já subida? Tem três carcará, quase a gente levava aqui no avião, viu? Tente a próxima cabeceira 28? Não, é ali na a Delta, né? No Taxway Delta ali, a segunda, né? A Taxway Delta, sim, a gente vai informar pra ela aqui pra recolhimento do animal. Houve a colisão? Não, não houve, que tirou o avião lá, passou, conseguiu, acho que não foi um colidinho com eles não. Ciente, não houve colisão nenhuma, então ciente, ok, a gente vai avisar em freio, muito obrigado pela informação. Então só acumularam lá os animais, ok? Ciente, 19.8, que boa viagem. Correio, bom dia, está 3859, pronto para o ponto de espera. 3859, mantém o ponto de espera aqui, aguardando, fazendo uma revisão na pista, devido ao último tráfego que decolou, houve uma possível colisão com o pátano. Gente, está 3958, 3859, aguardando. Alinhada e decolada, estando a zero, vento 180 graus, medida A 3859, decolada 241, controle 198. 198, 3859, boa. 5221, autorizado decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 5 nós. Autorizado decolagem. Trip 5221 no decolado 44, chame agora controle, 119 decimal 8. 1198, bom dia, senhor. Aqui é com o Delta, levecionar, chama quando pronto pro táxi. Levecionar, chama pronto pro táxi, aqui é com o Delta. Autorizado o táxi até a interseção, é ponto para ingresso, aqui é com o Delta. Sente, o Mike Eco Delta, livre ingresso, repórter alinhado e pronto. Salvador, é o Volo 621? Volo 621, continue aproximação, reporte embaixo de travar. Tomara. Sim, para o... para a torre? Tá para o mais novo, cara. Sente, Mike Oscar Golf, autorizado sinal 97. Porta passando a Emar, o Mike Oscar Golf. Sente, Mike, eu posso manter a posição. O voo no 621, vai passar Índia Serra, baixado e travado. Voo no 621, livre pouso, pista 90, vento no 40 graus, 079. Livre pouso, 621. Prossiga. Sente o Jet Bravo Delta, aguarde. Juliette Bravo Delta, na escuta a torre? Juliette, tá aqui, já tem interseção. Lá na interseção, mantém a posição, aguardando a autorização para continuar o contato. Sou Juliette Bravo Delta. Michael Oscar Golf, prevista possível espera sobre a RMAR. Mike Eco Delta, tentando esteira de turbulência do tráfego, pouso 90, livre de decolagem, pista 97, vento no 30 graus, 089. Mike Oscar Wolf, da presente, 360 para a esquerda. Copou, Mike Oscar Wolf? Deixa o Gillette para a Delta manter a posição. Sente o Mike Oscar Wolf. Torre Salvador, bom dia, janela 6250, estabilizou no final do ILS, X-Ray pista no zero, baixado e travado. Gente, o Oceania 6250, continua a aproximação, aguardando pista livre. Forma o tráfego decolando da 17, comprou a sua, interfere com essa aproximação. Tráfego adicional, sua esquerda, mantendo 1.000 pés, retorno espera 3 milhas da cabeceira 17. Afirmativo, tá de olho no tráfego, Oceania 6250. Bom, no 621, fala 52, livre à direita, chama a sala 221. Livre à direita, 21. Salvador, muito bom dia, na 3663, pronto no ponto de espera da 1-0. Na 3663, mantém o ponto de espera. Mike Eco Delta decolado, 53, chama agora controle, 199, decimal 8. Tem, grande, ó. Chanel 250, cheque trem, livre pouso, pistão 90, vento 140 graus, 089. Autorizado, pouso, pistão 90, Chanel 250. Mike Oscar Golf, em visual com tráfego na curta final 90. Mike Oscar Golf, tá visual com tráfego na curta final 90? Afirmativo, visual. Tem condições de se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo, a retaguarda do tráfego? Então prossegue a retaguarda do tráfego como número 2 para pouso no aeródromo. Reporta curta final, Mike Africa Golf. Curta final, baixado para lá. E Salvador, bom dia, Papa Romeu aqui do Serra Lima. Tiro Serra Lima, minha aproximação é porte externo, tem esposo baixado travado. Certo, tem intenção de pouso não no 7 após externo. Reporto para cancelamento, Tiro Serra Lima. Lima. Vai que acabou o livre pouso, pista no 7, vento no 5, 0 graus, 0 menos. 3663, ali mantém captura no 0. Ali mantém pista no 0, tá? 3663. Quilo Serra Lima passando externo, baixado travado, solicita modificação da presente. Gente, o Quilo Serra Lima, plano cancelado 5-4, solidado base pela direita, reporte girando base, Quilo Serra Lima. A gente vai chamar girando base da 17 Quilo Serra Lima. Xené 6250, solo 5-4, livre à direita, solo 211. Pessoal, obrigado. Mike Oscar Golf, solo 5-5, confirma intenção de pátio. Seguinte, por gentileza, está aqui um pouco mais à frente, liberando a intenção papá. Passou 180, aguardando o tráfego, vai cruzar a pista. Gente, Bravo Delta, autorizado a cruzar a pista. Táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo 211. Mike Oscar Golf, de passagem ao tráfego, cruzando a pista. Após, autorizado a livrar a esquerda, frequência livre estacionar. Tá 3663, decolagem autorizada, vento no 60 graus, 0 menos. Decolagem autorizada, 3663. O Pedro Serra Lima na base, baixar travado, vai girar final. Paciente, reporte, curta final, o Pedro Serra Lima. Lima. Eu Serra Lima, livre pouso, pista 97, o vento 80 graus, 069. Ciente, livre pouso para o Pedro Serra Lima. Então, 3663, decolagem 56, controle 1119, decimal 8. Muito obrigado, bom dia. Serra Lima, solo 5-7, confirma intenções de pátio. Ciente, livre à direita, frequência livre estacionar. Salvador, uma cordial, Xené 6-1-3-1-1, ponto espera, Xené 6-3-1-1, autorizado, alinhar e decolar, pistão 9-0, vento no 7-0, grau 0-7, mais. Xené 6-3-1-1. Comandou acionamento 3-9, melhor foi de separação. Pode ser o top aí, sentar. Gente, a porta pronta, acionamento 3-9. Agora pronto, 63-9. Sente, mantenha a posição. Bom, no 648, aproximação final, estabilizado, embaixado e checado. No 648, livre pouso, pistão 90, vento 170 graus, 079. Em pouso, no 648. Xanem é 3-1 ali, mantém capsuleiro no zero. Mantém o Xanem é 3-1. Quatro solo 03, libra direita, chama solo 219. Direita 219, vou também 48. Chanem é 3-1, decolagem autorizada, pista 90, vento 170 graus, 079. Decolagem, número 319. Torre Salvador, Exército Brasileiro 2009. Exército 2009, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 09. O Exército 2009 tem intenções de pouso na interseção hotel? Negativo, pouso na pista e vai livrar para o pátio militar. Gente, o Exército 2009 continua a aproximação, aguardando pista livre. Juno 6311, decolagem 05, controle 1119, decimal 8. Exército 2009, cheque o trem. Livre pouso 1-0, vento 200 graus a menos. Ciente, trem baixado travado. Exército 2009. Prossiga. Está na conta final, vai livrar o hotel, segue o pátio militar. Gente. Devia ser lá, chama táxi, Mike Fox Track Serra. Exército 2009, solo 08, livre à esquerda, frequência livre, estacionar a parte militar. Exército 009. Solo 08, autorizado seguir o TAC para a parte militar, frequência livre estacional, exército 2009. Ente 09. Salvador, exemplo Brasil 2009, ataques até a interseção, reporte para ingresso, mais Foxtrot Sierra.